vamos ao nosso quadro, Momento Saúde. Hoje no programa Sequência Máxima, aqui no quadro Momento Saúde, estamos recebendo o cirurgião dentista Dr. Diego Fernandes, especialista em bucomaxilofacial, falando sobre câncer de boca. O problema do câncer bucal no Brasil é preocupante, estando entre os 10 cânceres mais frequentes na população. As taxas de incidência e de mortalidade ocasionadas por esse tipo de câncer encontram-se entre as mais elevadas do mundo. É sobre este importante assunto que iremos falar a partir de agora, aqui no programa Sequência Máxima, com o dentista Dr. Diego Fernandes. Dr. Diego, muito bom dia. Bem-vindo ao programa Sequência Máxima, aqui na Clube FM. Prazer imenso recebê-lo. Bom dia, Catiane Lima e os ouvintes do programa Sequência Máxima da Clube FM. Para começar o nosso bate-papo, doutor, o que é câncer de boca? Então, o câncer de boca, Catiane, na verdade, eles são lesões que podem aparecer tanto em lábio, em mucosa interna de boca, língua ou osso. Essas lesões elas podem ser manchas ou pequenos pedaços de carne crescida ou lesões ulceradas, que seriam pequenas feridas em boca. Normalmente, essas lesões elas são indolores. Então, o diagnóstico é um pouquinho difícil para o paciente, porque por não ter uma sintomatologia dolorosa, o paciente acha que não é problema. Então, não procura o profissional e acaba protelando e agravando mais esse quadro. Estamos conversando com o cirurgião dentista Diego Fernandes, especialista em bucomaxilofacial, falando sobre câncer de boca. Doutor Diego, o que pode causar o câncer de boca? Então, existem vários fatores que podem ocasionar o câncer de boca. O tabagismo, o uso de cigarro associado à bebida, ele é comprovado cientificamente que ele aumenta muito a probabilidade do paciente ter um câncer de boca. Assim como os outros tipos de câncer, o fator genético também ele pode influenciar, mas principalmente os hábitos de vida. Então, aquele paciente que é um paciente fumante, é um paciente que faz uso de bebida alcoólica com uma certa frequência, ele tem uma probabilidade maior a desenvolver um câncer de boca. E também alguns estudos estão sendo voltados para o consumo excessivo de carnes de defumadas, carnes de churrasco. O monóxido de carbono que é liberado e fica impregnado nessas carnes, ainda não comprovado cientificamente, mas é uma linha de estudos também. O uso exagerado desses produtos podem sim aumentar o risco de câncer de boca. Para finalizar, doutor, como prevenir o câncer de boca? Bom, a prevenção ela é importante e primordial, porque quanto mais cedo a gente descobre esse problema, melhor e mais rápido e mais tranquilo é o tratamento. Então, o paciente ele pode em casa mesmo fazer o autoexame, tá bom? Então, o autoexame é uma coisa simples. Por exemplo, o autoexame da mama hoje é muito difundido nas mídias, então as mulheres elas acabam fazendo em casa mesmo, no banheiro, e o câncer de boca não é diferente. Então o paciente ele pode fazer o autoexame, ele pode começando pelos lábios, tá bom? Então ele vai olhar por fora os lábios, se tem alguma mancha, alguma carne crescida, se tem alguma feridinha. Então ele vai olhar os lábios, vai olhar a mucosa por dentro da boca, então vai olhar a bochecha de um lado, a bochecha do outro, vai puxar o lábio inferior e olhar por dentro, o lábio superior também e olhar por dentro. Vai olhar o céu da boca, tá bom? Olhar toda a região de língua, levantar a língua, olhar embaixo dessa língua, tá bom? Botar a língua para frente e tentar ver região de garganta. Percebeu que tem alguma lesão, tem alguma ferida, alguma carne crescida ou alguma mancha, vai ficar observando durante 21 dias. Se essa lesão ela não regride, ela só aumenta de tamanho ou ela tem uma dificuldade de cicatrização, é importante que esse paciente ele procure um profissional para que ele esteja fazendo um melhor diagnóstico daquele problema, tá bom? Então, ele procura um PSF, um dentista em um PSF, e ele vai estar dando uma analisada e vendo a necessidade ou não de se fazer uma biópsia para se ter melhor, um melhor diagnóstico. tá bom? Espero ter ajudado aqui com essas dicas e agradeço o espaço, Catiane. Obrigado. Dr. Diego Fernandes, muito obrigada por sua participação e colaboração aqui no nosso quadro Momento Saúde na Clube FM. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Próxima semana tem mais Momento Saúde aqui na sua Clube FM. Vamos de música, gente? Tá chegando aqui no Sequência Máxima. Linda música com a Ivete Sangalo e o Melim, Um Sinal. Linda música e eu desejo uma excelente semana pra você. Eu jamais quis deixar você ir, mas quem de nós poderia saber o quanto difícil iria ser não ter sonhos pra compartilhar. Eu jamais quis deixar você ir, mas quem de nós poderia saber o quanto difícil iria ser não ter sonhos pra compartilhar. Aquelas palavras não saem da minha cabeça. Embora eu queira que você se esqueça, pra gente pintar um novo momento, um recomeço já sem sofrimento. Vou aonde for pra te encontrar. Temos um horizonte além do mar. Ainda temos tanto amor pra dar. Mesmo com medo, eu quero me aventurar e ficar, e ficar. Me dê um sinal do que eu devo fazer, de como agir. Me diz aí. Mesmo com medo, eu quero me aventurar e ficar. Deixar ser o que tem que ser. Sou eu e você. Eu e você. Oh, oh, oh. Da minha cabeça, embora eu queira que você se esqueça, pra gente pintar um novo momento, um recomeço já sem sofrimento. Vou aonde for pra te encontrar. Temos um horizonte além do mar. Ainda temos tanto amor pra dar. Me diz aí. Pra deixar ser, deixar ser o que tem que ser. O que tem que ser. Sou eu.